Doutor Salvador, bom dia, Gol 1160, estabilizado X-Ray, 1-0. Gol 1160, continua a aproximação, repete quando visual com campo, QNH 1-0, 1-7, fome pista molhada. Sexta visual com a pista, Gol 1160. Simplesmente confirmando visual a que altitude? A 2000. Ok, graças pela informação, Gol 1160. Gol 1160, cheque o trem. Baixado travado. Gol 1160, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 060, grau 079. Livre pouso 1-0, gol 1160. Gol 1160, solo 1160, libere primeira direita, chama só 1, 2, 1, décima 1. Minha direita, 2-1, 1. Minha direita, 2-1, 1. Estou em Salvador, bom dia, T3304, está pronto no ponto de espera da 1-0. T3304, autorizado a alinhar, circulado, pistão 1-0, vento 060, grau 079. Alinha circulada 1-0, T3304. Torre Salvador, é o Tripa Palma Lima, no pátio 3, a Sonata, ponto para o táxi. O Tripa Papá Romeu Lima, confirma, decola do pátio? Afirmativo, senhor. Autorizado, senhor. O Tripa Papá Romeu Lima aguarda um instante para sua decolagem. Lima. O Tripa Papá Romeu Lima, autorizada a decolagem. Do pátio, o vento 070 graus, com 7 nós, com proa sul, evite o sobrevoo de aeronaves. O Tripa Papá Romeu Lima. Ciente, Lima. Torre Salvador, é Oxané 6312. Oxané 6312, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém. Decolado ao 1-9, pessoal, olha. 19-8, bom dia, 3304. Tripa Papá Romeu Lima, fora do solo, senhor. Tripa Papá Romeu Lima, decolado ao 1-9, agora tira a frente de comunicação. Lima. Alinhando, tá livre, 6312. Oxené 6312, o vento 070 graus com 8 nós, livre a decolagem, pista 10. Livre a decolagem, 6312. O Tripa Papá Romeu Lima transfere controle em 1-9-8. 1098, Lima. Xené 6312, decolado aos 21, deixando o controle em 1-9-8. 1-9-8, 6312. Pavava para Alfa Tango Tango, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 1-0, vento 0, 70 graus, 089. Bravo Delta, prossiga. Juliette, Bravo Delta, livre o táxi, chame na Papá, quem negar no 07. Oi, eu mais aqui com o Delta Vertical do Farol de Itapuã. O papapá, Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final pista 1-0, reporte para gira de base, pista 1-7. Estará girando base 1-7, Mike Eco Delta. Papapá, Alfa Tango Tango. Decolado 25, chame o controle em 199, décima 8. 19-8, obrigado, bom dia. Juliette Bravo Delta, autorizado o cruzamento de imediato, pista 107, Quebec, Mike. Na Lima, mantém a posição, chama só 121, décima 1. Tá girando base o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta com trem checado? Negativo, baixo e travado. O Mike Eco Delta aguardando somente a pista livre, o QNH 1-0-1-7, vento 0-80 graus, com 7-9. Delta. O Mike Eco Delta livre pouso, pista 1-7, o vento 0-80 graus, 7-9. 7, livre pouso para o Delta. Posição Rio Salvador, bom dia, Antena 3663, ponto espera Dono Zero, pronto. 3663, mantém o ponto espera pistão Dono Zero, já tem uma aeronave no marcador externo. Sim, te aguarda, Antena 3663. Torre, bom dia, Gol na 630, passou em Índia Serra, baixou e travou. Gol na 630, continua a aproximação, reporte quando visual com o campo, QNH 1097. Informo chuva leve sobre o campo e pista molhada. Gente, formaria visual, gol na 630. Torre, Antena 3663, em condição de decolar sem parada. Negativo, tá 3663, mantém a posição. Mike Eco Delta Solo aos 29, liberando na Oscar ao estacionar a frequência livre. Gol no 630, avistou a 500 pés. Gol no 630, livre pouso, pista 10, vento 070, grau 079. Livre pouso, pista 10, gol no 630. Após passagem do Boeing da Gol, a linha aí mantém cabeceira 10. Sim, após passagem do Gol, a linha mantém 3663. Uno 630, solo aos 31, libere primeira direita, chama o solo no 21, décima 1. Direita 21, décima 1, Uno 630. A 3363, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 060 graus, 079. Autorizada a decolagem 10, 3663. Trip 5221, né, Torre? Desculpa, bom dia. Bom dia, Trip 5221, após rolagem do Airbus da TAM, a linha aí mantém cabeceira 10. Após a TAM, a linha mantém a 3521. Tá 3663, decolado aos 33, chame o controle em 199.8. Muito bom dia, 3663. trip 5221, no livro da decolagem, pressão 90, vento 060 graus, 089. Livro de decolagem, 5221. Decolada 34, chame o controle em 1998, por favor. 98, obrigado, boa. Salvador Azul 9979, ponto espera. Então, no zero, pronto. Azul 9979 é Lima, tem cabeceiro no zero. Lima deu no zero, 9979. É o Papa do novembro, estamos com parte do 4. Papa Romeu, Vitor Zulu Novembro, livre o acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Azul 9979, livre a decolagem, pistão 10, vento 050 graus, 059. Vento de decolagem, azul 9979. Azul 9979, decolador 3, eu tinha o controle em 1199.8. 19.8? Afirmo, 1199.8. Boa tarde. Juliette, Bravo Delta, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 030 grau, 059, QNH na 0, na 7. Papá Romeu, Vitor Zulu, novembro, livre o táxi, chame na Oscar, o QNH na 0, na 7. Abatango Juliette Bravo Delta, decolado Alfa 43, chame o controle em 199.8. 199.8, Juliette Bravo Delta. Papa Romeu Vitor, está na Oscar, pronto para decolar. Papa Romeu Vitor Zulu, novembro, autorizado em ingresso pista 17, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. Eu... Ok, desde alinhar e preparar para a próxima. para decolagem, Zulu Novembro. O Papa Romeu Vitor, Zulu Novembro, aguarde para decolagem. Ué. Papa Romeu Zulu, correção, Vitor Zulu Novembro, livre decolagem pista 17, o vento 0 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, Zulu Novembro. Tá 3859, a linha e mantém correção. Mantém o ponto de espera, pistão no zero. Tá 3859. Mantém o ponto de espera, dá 0359. Papa Romeu, Vitor Zulu Novembro, decolado aos 48, chame o controle em 1-9-9-8. Até nas 8, bom dia. Tá 3859, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alô, alô, torre de controlamento de Salvador, bom dia. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, estável, localizador pista 10. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, QNH 1-0-1-7. E 17, portar avistando. A 3859, livre decolagem, pistão 0, vento 040 graus, 059. Ou estar avistando Whisky Bravo Whisky? Whisky Bravo Whisky, aguarde pista livre. Papai Romeu Whisky Bravo Whisky, continua a aproximação, aguardando somente a pista livre. Perfeitamente, está aguardando. Papai Romeu Whisky Bravo Whisky, trem checado. Baixou e travou as bandeiras. Papai Romeu Whisky Bravo Whisky, livre pouso. Pistão na 0, vento 040 graus, 059. Livre pouso, pista 10, Whisky Bravo Whisky. Pista 3859, decolado, alto 52, chame o controle em 1999, decimal 8. 198. Pista 3859, chame o controle em 199, décima 8. O Papai Romeu Whisky Bravo Whisky, solo aos 53, confirme o pátio de estacionamento. Gente, libere primeira direita, chama o solo 121, decimal 1, no Whisky Bravo Whisky. Assino. Muito Papa Romeu Lima, Lima Alfa, já acionado. Direcionamento, reporte quando pronto para o táxi, Lima, Lima Alfa. Oi, Salvador, Gol 9621, trem baixo checado, estabilizado, passando externo. Gol 9621, tráfego ajustado, livre pouso, pistão na 0, vento 040 graus, meia dúzia de nós, quem legal na 0, na 7. Livre pouso, não na 0, Gol. Salvador, bom dia, Xené 6250, passando externo. Xené 6250, continua a aproximação número 2 para pouso, QNH10117. 6250. O Gol 1621 no solo 59, libere primeira direita utilizando por gentileza e chama o solo em 121, décima 1. 211, agora. Continue 6250, aguarde somente a pista ali. 7, desse lugar. Chiné 6250, livre com pistão 1-0, vento 050 graus, 0759. Pouso 1-0, 6250. Torre Salvador, bom dia, Gol no 648, final da 1-0, baixado e travado. Gol no 648, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1-0, 7. Aguardo autorização, no 648. Chamou a torre, confirma. Ok, só confirmando Lima Lima Alfa. Nós estamos com os slots aí, o aeroporto está coordenado, está ciente dessa situação? Só confirmando, seu slot aqui era para as 11h59, hora certa são 13h00, confirme. O problema não é a chamada em si, o problema é a decolagem, que teria de 5 minutos antes até 15 minutos depois do horário previsto do slot, ok? Táxi direito, chama o cruzamento, isso para Whisky. Lima Lima Alfa, aguarde a coordenação, ok? O que temos aqui, nossa informação, É, Salvador Ilhéus, 11h59 seu slot, hora 7301. No solo 01, direito 29. 29, no 648, continua a aproximação, pista molhada, chuvisco na vertical, vento de 0,50 graus com 89, agora pista livre, cheque o trem pouso autorizado. Ok, o trem está baixado, autorizado pouso 10 no 648. Cruzamento autorizado, está frequência livre. Yes. Line up and wait, runway 10. Okay, line up and wait on runway 10, American 238. Solo 03, libera primeiro direitinho, solo 21, decimal 1. American 238, clear to take off runway 10, wind 070 degrees, 08 knots. Clear to take off runway 10, American 238. O Papa Romeo Lima, Lima Alfa, estou voltando. Estamos em contato aí com o CGNA, o mesmo informou que ele ia entrar em contato aí com o responsável para a possibilidade de novo slot, ok? O contato não é o nosso não, o contato é o responsável do piloto para a solicitação de novo slot. Dele a modificação que seja necessária de acordo com a solicitação do novo slot, ok? American 238, airborne at 05, contact control 119.8. American 239. American 238. Dr. Charlie, good morning, on Canary 6311, holding point runway 10, ready to take. Canary 6311, clear the line up and wait runway 10. Pineapple wait 10, Canary 6311. Oceanair 6311, line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 09 knots. Line up and take off runway 10, Oceanair 6311. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, livre acionamento, reporte quando pronto para ataque. Oceanair 6311, airborne at 09, contact control 119.8. Salvador, departure 1198, Oceanair 6311, follow. Alfa, Alô, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Se o plano vencer, tem necessidade de apresentar de ser uma DLA. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, a validade do seu plano é até o 1343.